Para Mike Serra Golf, Tatuzão 2500. Apresente, autoriza a iniciar a curva? Está autorizado, Mike Serra Golf. Ação. Azul 4298, desce e mantém 3000. Altímetro 10019. 3000, 10019, Azul 4298. Charlie Tango Alfa, curva direita, proa 090. Direita 090, desce a volta. Mike Serra Golf está restrito a 3000, mantém a subida. Não, a proa foi restrita até passar 3000, a subida não foi restrita. Certo, para nivelar 3000. Não, não foi restrita a subida. Suba para 080. Foi restrito, o senhor manter a proa até passar 3000. Certo, subindo para 080. Vimos. Bom dia, 353, eu estou na venda da vez. Aparece do Santo? Autorizado 2000. Tá. O Papa Papa Charlie Tango Alfa está passando agora a posição 11 horas da cabeceira a 9 milhas da visual com a pista 17. Afirmativo. Ok. Completa a aproximação visual, chamando a torre em 118.95 para continuar a aproximação visual sem bom pouso. Muito grato, senhor. 1295. Azul 4298, sob vetoração para final visual da pista 17. Curva direita, proa 050. Direita 050, azul 4298. Controle o papapá, Mike Gillette Romeo. Prossiga, Mike Gillette Romeo. Tá livrando no 1810, na cidade baixa. Tá com o litro. Se atingindo a linha do litoral, Mike Gillette Romeo. 298, desce e mantém 2000. 2000, do passo 298. Solo, Solo, 3179? Confirme a pista 10 está interditada, tem alguma previsão? Qual o motivo? Confirme? Abertura 1116 do Lua, Salvador, passagem 223. Limba para 3223. Olha, Mike Serra Golf. Quanto possível, a proa 290. Direto para o destino. Passando 5 mil, tá livre. Mike Serra Golf. Já passou 5 mil, a proa do destino. 290, grato. Azul 4298, direita 070, nesta proa, reporte visual com a cabeceira. Este direito 070, reportando visual. Azul 4298, está. ground American 980, gate 11, information Kilo request clearance Miami. Correction, clearance to receive that. Gente 4298, eu sugiro que o senhor mantenha presente pro até alcançar a visual com a cabeça. O 4298, pode ser? Aqui, 4298. Mantenha 2000, mantenha presente pro aguardando o alcance visual com a cabeceira, que está agora a sua posição de 2 horas, exatamente 10 milhas. O solo, Salvador Passarei 2223, está prosseguindo para 12, tá? É moto 12. Isso. Controle, o Mike Serra Golf está presente, cancela o instrumento, solicita o final 085, estimado de pouso 1155. Mike Serra Golf, copiado os dados, plano modificado aos 59 de minutos e o nível que solicita. Golf. Qual é o nível que vai voar visual? 085 o final. 085, reporte nivelado. Golf. Azul 4298, informe quando visual com a pista 17. Vai estar visual, Azul 4298. Chama a torre em 118.95 para completar a aproximação visual, tem um bom pouso. 18.95, obrigado pelo trabalho, Azul 4298. Estamos aqui para auxiliar, separar e não somos cartórios. Mike Juliette Romeu. Chama a torre 118 decimal 95. 1895, grato abraço. Igualmente aí a todos. Controle, bom dia, Juliette Vitor Charlie, decolou 5523, só escuta. Juliette Vitor Charlie, saí da Arbor, contato radar, tudo mantém nível 100. Pena, Juliette Vitor Charlie. 3304. Ok, Tantos 3304, eu controle, desce até nível de voo 080, programa de espera na posição Bonf, pista 10 fechada. Cliente, espera na posição Bonf, seria uma previsão de quanto tempo, cara? Ok, a pista 10 está fechada até os 15, e eu só posso autorizar aproximações quando a torre informar que a pista está liberada, portanto... O controle só autoriza a chegada Bonf até a posição Bonf. Ok, senhor. Muito obrigado. Poderia acertar o alvo aqui no nível Papá Romeu Juliette Vitor Charlie, autorizada presente direto para Brumado. Papá Romeu Juliette Vitor Charlie. Papá Romeu Juliette Vitor Charlie, controle. Traz. E Papá Romeu Juliette Vitor Charlie, autorizado afastamento direto para Brumado. Juliette Vitor Charlie. Direto, Brumado, Odilete, Vitor Charlie, está livre da restrição de estúdio? Subi, mantém uma centena, Vitor Charlie. Subi, mantém uma centena, Odilete, Vitor Charlie. Manter o 150 ou solicita a descida? O controle ratifica o que disse a outra aeronave, que venha que está à frente da sua, portanto, será número 1 na aproximação. Só posso autorizar as aproximações após a torre ligar e informar que a pista está aberta. Portanto, o controle autoriza a descida até 1 centena e programa espera na posição ITAP, azul 9131. Tenha um 50 ciente. Quatro controle, chegada bom, se desce e mantém 4.000 pés. Azul 9131, chegada Mari, desce e mantenha 5.000 pés, 1019. Delta, controle, incêndio, retorno, Manatia, Salvador, reporte livrando 1.000 para 510. Ciente, Mike, Eco Delta. Papá Romeu, Mike Serra Golf, 50 milhas de Salvador, mantenha 085 visual, chame centro em 128.8 para informação de voo e alerta, serviço radar, encerrado, Mike Sierra Golf. Também bom voo, Mike Sierra Golf. O Datan tem condições de voar direto Duna? Direto Duna para 4.000, Datan 3304. Direto Duna para 4.000. Chegada a Mari, desce para 060, aciona identificação, vigilância. O 931, controle, desce, mantém 5.000, voa Duna, 931. Tan 3304, desce, mantém 2.000. Desce para 2.000. Double down American 980, ready for attack. India Alpha, holding point 10, 100. 351 souls on board, 3 hours endurance. Right, holy point 1018.95, American 982. Uno dois, uno dois. E o seu ponto de modificação de regra? Visual, Juliette Vitor Charlie. Controle, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, bom dia, sente decolagem, mantenha o litoral visual. Sete. No avião 31, controle, desce, mantém 3 mil pés. Altímetro no 019. Papá Romeu, Juliette Vitor Charlie, mantém o 05 visual a 50 milhas de Salvador. Chame centro em 128.8. Obrigado também, desejo mesmo. Salvador, bom dia, Xené, 63.12, passando 160 para 150. 6312, controle, desce, mantém 070. 070, tem essa informação. .304, chame controle, frequência 119.8. 19.8, até mais. Azul 9131, chame controle, frequência 119.8. 19.8, Azul 31. 1922, desce, mantém 4 mil pés, altímetro 1019. Para 6.000 pés, ajuste 217, aciona a identificação, desce, mantém 4 mil pés, chegada a Bonf, 1019. Para 4 mil pés. Frequência livre para o pouso, Guardião 07.